daqui, chamado Brasil. Feito de três raças tristes, folhas verdes de tabaco e o Guaraná Guarani. Alegria, namorados, alegria de ser-se. Manequins emocionadas, são toiradas de Madrid. Palmeira, ainda tem o buriti perdido, símbolo de nossa adolescência, signo de nossa inocência índia, sangue tupi. Por falar no sabiá, o poeta Gonçalves Dias é que sabia, sabe lá se não queria. Uma Europa bananeira, diga lá, tristes tópicos, sabiá laranjeira. Camarada, o cantor popular falou divinamente. Deus é uma coisa brasileira, nordestinamente paciente. Ô, Vladimir,